agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado! Estou chegando nesta terça-feira para ficarmos juntos e vivermos duas horas de muita emoção, amor e romantismo com mais um programa Encontro Central. Eu sou o Ailton Moreno. Convido você para abrir seu coração neste programa de amor. A partir de agora, começamos com as mais belas canções aqui, a trilha sonora da sua vida. Oh, Estamos apresentando Encontro Central. I said it's too late to apologize. desaparecem mesmo sem querer. Quando cada sonho se torna real e tudo que acontece é sempre um aviso, um sinal. Se um dom especial é dado pra alguém, é pra ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca um cristal e em sete cores mostra assim que tudo é natural. Como o som do mar que vem nos alcançar pra nos mostrar o amor que existe além do olhar. Longe da razão, o fogo da paixão arde, o universo queima meu coração. Passado ou futuro, junto com você, eu te sinto em todo mundo e nas estrelas posso ver. Se um dom especial é dado pra alguém, é pra ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca um cristal e em sete cores mostra assim que tudo é natural. What are you been up there? o coração batendo mais forte. Encontro Central. Watching over me. Oh. Uma vez você falou que era meu o seu amor, que ninguém ia separar você de mim. Deus, o que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei a você eu entreguei. E eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Agora você vem dizendo adeus. O que foi que eu fiz pra que você assim? Toda a ternura que eu lhe dei, ninguém no mundo vai lhe ofertar. E seus cabelos só eu sei como afagar o meu pobre coração. Já não quer mais ilusão, já não suporta mais sofrer ingratidão. Agora você da ternura. Encontro Central, o encontro dos amores, dos namorados, dos apaixonados. Depois do intervalo, eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Estamos de volta aqui na trilha sonora do Encontro Central. Chegou a hora dos recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado da Daniela para o Fernando em Santa Catarina. Sempre procurei uma pessoa especial que me libertasse da solidão. O prazer de sentir, de olhar nos teus olhos, a vontade de tocar no teu corpo e o desejo de sentir teus lábios me fazerem delirar. Estou perdidamente apaixonada por você. Recadinho apaixonado da Verusca para o Márcio em Natal. Para sempre quero te amar. Isso se você deixar o meu amor entrar em seu coração e se hospedar. E nunca mais haverá espaço para chorar, pois com ele trago a alegria para te dar. E nada poderá nos abalar, porque nosso amor veio para ficar eternamente. Encontro Central. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. Oh, would you? And so will else above. I'm waiting for the man I love. Pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste,

same. We started out as friends, friends turned into lovers. Do you remember when I held you for the very first time? Love made it so easy, girl, for me to speak my mind. I said, I want you, I need you. Oh, girl, how I believe in you. You're the light that has always seen me through. In you, I could find have been the sweetest times that I have ever known, and I know that it will never end, cause every time I look at you, I fall in love again. I want you, I need you, oh girl, how I believe. The light that has always seen me through. In you I could find that I will be forever by your side. children of tomorrow, dream away. só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. É só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você, vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus amores de todo o Brasil, você que está ligadinho no programa mais apaixonante, o Encontro Central, mexendo com suas emoções. Vamos para mais uma hora de amor e alta sensibilidade, trazendo agora a nossa tradução. Por todas as vezes que você me apoiou, por todas as verdades que você me fez ver, por toda a alegria que você trouxe para a minha vida, por todos os erros que você fez certo, por todos os sonhos que você fez tornarem-se reais, por todo o amor que encontrei em você, eu serei eternamente grata, baby. Você foi um dos que me ajudou a me levantar. Nunca me deixou cair. Você foi um dos que me viu atrás de tudo isto. Você foi a minha força quando eu estava fraca. Você foi minha voz quando eu não podia falar. Você foi meus olhos quando eu não podia ver.

but I truly can. Vou tentar viver, O coração batendo mais forte. Encontro Central. querido. Vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Tinha tudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo se ainda vou sorrir sem um travo de amargura. Capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo meu mundo e nada mais. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know not so easy. Our love will need a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. You won't change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. You won't change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Estamos apresentando Encontro Central. Toda essa minha vontade. Encontro Central. Emoção, sensibilidade, o encontro dos grandes amores. É o programa dos apaixonados. Daqui a pouco eu estou de volta trazendo os recadinhos do coração. Envie o seu recadinho de amor apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Encontro Central. Olá, românticos e apaixonados de todo o Brasil. Agora nós vamos com os recados do coração. Se você ainda não enviou o seu, mande seu recadinho apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Recadinho da Cleonice para Luciano, em Vitória. O meu amor por você tem uma beleza admirável. E por seu amor, me deixa de seduzir. É como se ele soubesse a magia da sedução que faz o meu coração amar o seu. Eu te amo de todo o coração. Recadinho da Vera para o Nildo, em Petrópolis. Hoje quero te dizer com muito carinho que o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. É assim que eu quero te encher do meu amor. Encontro Central. Summer breeze, keep me warm in your love, and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. They should. Care for you, well, you know down inside that I really do, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Summer breeze, keep me warm in your love, and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Your love. can't disguise the look of love that seems so much more than just words could ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. My love, my love. my best friend, and you showed me that you can't cover my mistakes till the end, and you were always there for me. Sweet like candy and bright to fend the sun, I stopped searching cause there's no one like you. A tree and pick the ripest ones. I still Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. La vereda que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Encontro Central, tocando sempre as mais lindas canções de amor. E agora, estamos chegando ao final de mais uma edição. Um beijo carinhoso do Ailton Moreno. Eu espero vocês aqui, amanhã, com mais um Encontro Central. Forte abraço e até lá. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central.